7491, próximo ao ponto de espera da 10, está pronta. 491, autorizado a linhagem de decolagem 0120 graus, 089, ajuste no 08. No 08, a linhagem de decolagem de pistão no 0, voo 7491. 4791, Alfa, Jardim, Rio, Zona 491, informa na possibilidade de alerta. Chama a frequência 1985. Azul 6908, Marcelo 28, direita, ataque seguir Alfa Quilo para o pátio 3, posição 3000. Alfa Quilo, pátio 3, posição 3000. 3 Lima, confirma? Sim, 3 Lima. Salvador, bom dia, tá 3520, estabilidade LS, tá 1-0. Tá 3520, continue a aproximação, reporte visual com campo, aguarde a autorização de pouso. Passarei, 3520. Que licença, azul livrou? 972, decolagem autorizada, sistema 0140 grau 089. Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, nossa, 3530. Argentina 1910, call to identification. Descending to flight level 050, Alpha Mag 1 arrival. Rio 5972, chamo centro Recife, frequência 1228, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 1235, 238, com Recife, Rio 5972, boa. 9910, descendo 2000 feet, and 8108, clear the Alaska Sky, and 110, está estabilizado. SSK 110, altimeter to section 108. 134, meu bem, 3 horas e 40, alterna com 20. Quanto horas? Via parte principal, Tixo e Índia e Alfa até ponto externo. Ponto externo, chamando para a decolagem, 9025. É, no ponto externo vai Índia e Alfa, no ponto externo vai chamando para a decolagem, 9025. Iniciando a identificação, vou fazer a chegada para a Mediona até 3.000 pés, e lixo no 08. Kilo 7. Tá autorizado para matar. Vou no 9. Autorizado para o segmento, reportaremos estabilizado. Bom dia, Negronet 52, na right side, na fila Alpha, report before taxi Julia. Turn right, taxiway Alpha, before taxi Julia, no one, no one. Decolagem autorizada, sistema 0, 130 graus, 05 nós, ajuste 90 em 8. Entendo, 18, boa noite, 0, 2. Desça para 3 mensais, registro no 08, reduza para 2009. 3.008, reduza para 2009. Julia, Argentina 1910. Argentina 1910, maintain position before Papa Julia. Maintain before Julia, Argentina 1910. Direita Alfa, Juliette, portão 07, voo 1982. Decolagem autorizada, 050 graus, 05 nós, ajuste 90 nós. Pessoa, nível 370, via autorização de voo, decola pista 190, curva esquerda, saída Cuca, transição área Caju, controle 120-8, transpondo 5103. Atenção, pessoa 370, com a nossa da série, curva esquerda, pro cara Caju, 208, controle 5103. Correto, time pronto, porção 1. Chama-se a Recife, frequência 12.8.5, alterna 1.25, alterna 1.25.45. Recife 2.8.5, alternando 2.5.45, com semana, 1.1.2. Salvador, muito bom dia, voo 1592, estabilizado, ILS-X-Ray, capitana no zero, voo 1592. Bom dia, no 592, tudo autorizado, pistão 0, vento 0,10 graus, 0,5 nós, ajuste no 0, 1,8. Isso, força da piscina no 0, no 0, 1,8, voo 1,592. Flex Summit for pole position, 0900. Please ask him, sir. Bom dia, o número 63, aguarde a cópia, o ajuste 908. É autorizado, linha de decolar variável com 2 3 2. Em decolo, 1 0.